dedico esse louvor a todos os missionários e evangelistas que levam com amor a palavra de Deus. Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam, com as mãos dos que ajudam a levar a palavra, a preciosa semente, o campo é o mundo, com formosos os pés, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Logo a fé é pelo ouvir a palavra da salvação. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, com alegria. Cai a chuva, vem o sol, seja inverno ou verão, tá gravado dentro do meu coração. Missões. Que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Logo a fé é pelo ouvir a palavra da salvação. Aquele que a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Cai a chuva, vem o sol, seja inverno ou verão, tá gravado dentro do meu coração. Missões. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria. Cai a chuva, vem o sol, seja inverno ou verão, missões, missões se faz.